salto alto pelo par de botas. Largou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça. Trocou o carro importado no cavalo. Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado. Se apaixonou pelo cheiro do mato. A rave dela agora é o piseiro. Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro. Vale mais um caminhão cheio de dinheiro. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena. Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho. Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho. Vou dar de presente a ela um vaqueirinho. A vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça. O carro importado no cavalo. Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado. Se apaixonou pelo cheiro do mato. A rave dela agora é o piseiro. Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro. Vale mais um caminhão cheio de dinheiro.